tristeza ruim do adeus que ficou em mim, que não sai de mim. Pelo amor de Deus, penso avisar a dor dessa paixão que anoiteceu. Vem e apaga do corpo meu cada beijo seu, porque foi assim que ela me enlouqueceu. Fatal, cruel, cruel demais. Mas não faz mal, quem ama não tem paz. Mas não faz mal. Quem